Ele diz que o corpo não goza nada. Mais tarde ou mais cedo, a cabeça que paga. É doido. Mas pouco a pouco vou na cantiga. Que isto do corpo tem que se diga. E porque o corpo há só um e dura pouco, vamos lá então ser dois. Música. Eita. Vamos.